Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Oh, ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vem tacando o rabetão enquanto eu apete um fininho. E vários amigos podem postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. E vem fazendo assim. Marri motor, tamo junto, é nóis. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouco. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouco. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouco. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouco. O som que toca no seu paletão tem nome. Isso é bonito, gato preto. Eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe. Olha só, de fogo. Eita, moesta. Tá errado de uma cola de fogo depois que eu tô com a seta bubônica. Peraí. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Então, eita, essa parece. Enquanto chama o guaxinim. E vários amigos podem postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. E vem fazendo assim. Tiaguinho CD, Jefinho CD, tamo junto. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouco. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouco. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouco. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouco. 083-993-77-77-81-24-63-78. Liga pros caras, Bruno Pancada, Jordão Guimarães, JV, a Paiteria, Grupo Brogó, Costa de Corrimas. Tamo junto e misturado.